Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos a Falar de Memória, sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto, recordamos hoje Isidoro Francisco de Guimarães. Foi governador de Macau entre 1851 e 1863, 12 anos. Uma longevidade invulgar, ainda para mais, João, num período de grande agitação aqui à volta. Exatamente, um período que foi o início da revolta dos Taiping, que foi... Guerra Civil na China. Sim, uma coisa brutalíssima, de que só falam as pessoas que se interessam aqui pela China, porque de resto a história universal ignora mais ou menos a revolta dos Taiping. Mas a revolta dos Taiping, à qual já dedicámos um programa, foi uma coisa que envolveu milhões de pessoas, de civis, de militares, milhões de mortos, bem, uma coisa brutalíssima. E no meio da revolta dos Taiping estava a pequeníssima Macau e o inerme do capitão-tenente, que era na altura, Isidoro Francisco Guimarães. Ora bom, que é um homem que vem, para além de ter que se confrontar com a revolta dos Taiping, que ameaçou diretamente Macau, também teve que se confrontar com uma situação muito específica da história de Macau. Ele vem a seguir a Ferreira do Amaral. Pronto. Não imediatamente a seguir, mas vem na ressaca do consulado polémico. Antes dele vem ainda Gonçalves Cardoso, que era também um liberal, como o Isidoro Francisco Guimarães, mas que esteve pouco tempo no cargo. Ou seja, veio numa altura em que era preciso reparar as relações com a China. Exatamente, era preciso. E lá está só o Estado Novo e a Igreja Católica de Salazar é que conseguiu endeusar Ferreira do Amaral da maneira que o fez. Ora bom, ele pagou com a vida, isso mesmo, não é? Mas para além disso, ele entrou de botas cravadas aqui em Macau e não afrontou apenas a comunidade chinesa, embora esses tais escribas de que eu falo tenham tentado apagar essa questão. Ele afrontou a comunidade macaense. A comunidade macaense, de uma elite forma económica. Exato, a começar a transformação do Liao Senado numa secretaria do governo. E a expulsão das alfândegas. Exato. Chinesas. E até da questão que nós já falamos, que foi o exílio da imprensa de Macau para Hong Kong, porque ele praticamente proíbe a imprensa. Bom, e de maneira que Isidoro Francisco Guimarães vem para tentar consertar aquilo que estava estragado. Hoje poderia dizer-se reverter, mas ele não reverte. Há algumas coisas que não reverte. Ele não reverte, nomeadamente, a questão da situação de facto que foi criada por Ferreira do Amaral, que é a expulsão da alfândega, portanto, e a transformação de Macau em Porto Franco. E, portanto, isso mantém-se. Mas ele confronta-se logo com uma situação que Ferreira do Amaral não conseguiu resolver, que é, Macau deixa de ser, passa a ser um Porto Franco, mas, e depois receitas para a governação de Macau, não há receitas, pronto. E aí Isidoro Francisco Guimarães inicia uma política de chamar a si a comunidade chinesa, os líderes da comunidade chinesa, naturalmente, e encetar negociações muito diplomáticas, muito pacientes, com Cantão. É preciso ver. Encabeçadas por ele próprio. É ele próprio, exato. Tanto mais que ele depois acaba por ser o embaixador de Portugal na China, na Tailândia e no Japão. Ele, nesse aspecto, é inovador, porque era governador e, ao mesmo tempo, diplomata, negociava diretamente com as autoridades chinesas. Ora, é isso mesmo. Sem intermediários. Sem intermediários. Aliás, se consultar a correspondência dele, ele está em desacordo várias vezes com o governo de Lisboa, nomeadamente porque o governo de Lisboa queria que ele fizesse um acordo com Pequim. Ora bom, ele sabia muito bem que a China estava de tal modo dividida que a única autoridade que ele tinha à mão para negociar, fosse o que fosse, era aqui ao lado. Era Cantão, não existia, mas Lisboa não conseguia compreender isso. E de maneira que depois, e claro, também Lisboa estava um bocado envenenada pelas intrigas que chegavam lá, vindas do tempo do Ferreira do Amaral. E de maneira que era um bocado difícil. Mas ele teve que navegar muitas águas. Muitas águas. Mas ele consegue fazê-lo com sucesso. É o primeiro governador a fazer um tratado de amizade com a China. Exatamente. E consegue-o com numa situação extremamente adversa. Por outro lado, ele era um maçom e, portanto, tinha ligações internacionais importantíssimas. Ele consegue fazer uma política coordenada com Hong Kong, nascente, que tinha nascido em 1841, mas também com a Indochina, com os franceses na Indochina. E, portanto, ele conta com o apoio das principais potências ocidentais que estavam em presença aqui. Além disso, ele consegue, como disse, ao chamar a comunidade chinesa, aos líderes da comunidade chinesa e até os piratas, os bandos de piratas que aqui faziam sede, e consegue convencê-los a começarem a pagar impostos pelas suas atividades, o que não era nada fácil. O Ferreira do Amaral tentou fazer isso e o que aconteceu foi a revolta dos fationes, enfim, que custou aqui uma data de vidas, e ele não conseguiu impor taxas nem impostos em Macau. Mas Isidoro apanha aqui um período de começo de grande prosperidade em Macau. Porquê? Porque é o que é habitual em Macau. Nos tempos de cataclismos na China, Macau beneficia. Macau beneficia. E de maneira que vieram para aqui, enfim, os grandes capitalistas de... Muita gente fugida à guerra civil. Calcula-se que Macau tenha recebido nessa altura à volta de uns 30 mil chineses. Exatamente. Ora, portanto, era um número muito significativo. Era significativo. Na altura, não sei quanto é que teria, mas creio que não passaria dos 100 mil habitantes. Portanto, foi muito semelhante ao que aconteceu depois na Segunda Grande Guerra Mundial. Mas depois de tudo, e faz uma coisa interessante, avança também com uma série de obras públicas nesse... Porquê? Beneficiando da vinda desses tais capitalistas refugiados da China, e faz nomeadamente o cemitério de São Miguel, faz o Palácio do Governo, que antes disso era um casebre miserável, que é onde está hoje o chamado Palácio das Repartições, que vai ser a futura biblioteca, o antigo tribunal. Ora, depois de ter feito tudo isso, ter sido agraciado com a Torre Espada, que é a mais alta condecoração portuguesa de valor, lealdade e mérito, a história, ironicamente, paga-lhe, fazendo-lhe tributo, com uma rua que é das mais esconsas de Macau, no Porto Interior, onde lhe tiram os nomes, deixam-lhe ficar apenas o apelido Guimarães, e quando eu cheguei cá, nos anos 80, ainda a placa toponímica faltava-lhe o I, e portanto lia-se Guimarães. Ora bom, não consigo perceber por que razão em Macau nunca ninguém prestou atenção a isso, e mais ainda, parece ter havido uma conspiração, diria eu, para apagar o mais possível o seu nome da história de Macau. Não sei, por ser liberal, por ser maçom, ou apenas por ignorância, eu penso que terá sido muito por ignorância. E para lembrar, estamos cá nós, se recordamos, Isidoro Francisco de Guimarães foi um dos governadores marcantes de Macau, mandou aqui durante 12 anos, em meados do século XIX. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook. Estamos também, claro, na página da Rádio Macau na internet. Obrigado, João, até para a semana. Cá estaremos.